pra você. Oh, com você aqui, sempre ao meu lado, me sinto forte e preparado para enfrentar todas as adversidades da vida. Você para mim é tão importante, és uma pessoa impressionante. Quero agradecer a Deus por colocar você na minha vida. Essa canção, amor, eu fiz para você, pra expressar tudo o que sinto e agradecer por você existir e ser essa pessoa, mulher, amiga, companheira, super gente. Com você aqui, sempre ao meu lado, me sinto forte e preparado para enfrentar todas as adversidades da vida. Você para mim é muito importante, és uma pessoa impressionante. Quero agradecer a Deus por colocar você na minha vida. Essa canção, amor, eu fiz para você, pra expressar tudo que sinto e agradecer por você existir e ser essa pessoa, mulher, amiga, companheira. Com você aqui, sempre ao meu lado, estando forte e preparado para enfrentar todas as adversidades da vida. Você para mim é muito importante, é uma pessoa impressionante. Quero agradecer a Deus por colocar você na minha vida.